Seção 7 de Cartas de Inglaterra, de Eça de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Adriana Sacioto. Cartas de Inglaterra, de Eça de Queiroz. A Irlanda e a Liga Agrária. É necessário falar da Irlanda, falar da Liga Agrária, falar de Parnell. Há 6 meses que este homem, esta associação, essa ilha inquieta, são o cuidado supremo, a preocupação pungente da Inglaterra e de tudo o que Inglaterra pensa, desde os homens de Estado até aos caricaturistas. E dentro em breve o sentimento europeu, o sentimento universal, vai se exaltar pela questão da Irlanda, como outrora pela questão da Polônia. A questão da Polônia, oh saudosos dias passados! Foi esse um dos meus primeiros entusiasmos. Nesse tempo, ser polaco era sinônimo de ser herói. E a forma mais usual da paixão, numa alma de 20 anos, não consistia no desejo de se subir ao balcão de Julieta, mas de partir e ir tomar as armas da Polônia. Em Coimbra, sempre que nos reuníamos mais de 4 amigos, fazíamos logo esse projeto gritando: Viva a Polônia! Os jornais transbordavam de poemas à Polônia e de injúrias ao Urso do Norte. Empenhavam-se batinas e compêndios para socorrer a Polônia em subscrições entusiásticas. Em benefício da Polônia, eu representei muito melodrama em que ora, virgem traída e vestido de branco, soluçava com as minhas tranças soltas, ora traidor, soltando gargalhadas cínicas, cravava um ferro no peito de Condé. Por fim, não éramos mais insensatos do que o povo de Paris, em 1848, marchando em procissão a reclamar do governo provisório a libertação da Polônia. Mas é uma guerra com a Rússia, é um conflito europeu, diziam os prudentes. E os entusiastas respondiam: Não tem dúvida, a França é o Messias, é a salvadora dos oprimidos. A França é o Cristo das nações, sendo necessário, deve morrer por elas. Mas desde 1848, muita água tem passado sob as pontes, como dizem em Paris, e mesmo muito sangue. Por estes tempos de oportunismo e de naturalismo, a pobre Irlanda não inspirará jamais o culto piedoso que votamos outrora à Polônia. De resto, a Polônia e a Irlanda constituem 2 casos diferentes. É certo, porém, que vistos de longe, através da névoa lacrimosa de sentimentalidade, oferecem similitudes. A Irlanda pode talvez considerar-se uma Polônia constitucional. Há aqui, como na Polônia, uma raça oprimida, cujo solo foi dividido entre os grandes vassalos, as famílias históricas da nação conquistadora, e que desde então tem permanecido em servidão agrária. Somente na Irlanda, o arbitrário e os abusos que esta situação origina são recobertos pelo regime parlamentar de um belo verniz de legalidade. E a Irlanda sofre as misérias de um país vencido e explorado, mas dentro das formas constitucionais. O irlandês parece-se com o polaco em certos pontos. São ambos arrebatados, imprudentes, espirituosos, generosos e poetas. Como o polaco, o irlandês católico odeia o conquistador, sobretudo por ele ser herético de nacionalidade, misturando com o ódio político o conflito de religião. Como na Polônia, há na Irlanda a legenda patriótica da independência, das revoltas sufocadas, dos agitadores heróicos, legenda que fala a imaginação popular, tanto como a mesma religião, inspirando iguais fanatismos, de tal sorte que o irlandês é tão devoto dos seus santos como dos seus patriotas. Como o polaco despreza o russo, assim o irlandês olha o anglo-saxônio como um bárbaro e um estúpido, e tem por ele toda a antipatia desdenhosa que uma raça de improvisadores pode ter por uma raça de críticos e de analistas. Na ordem social, como na ordem doméstica, há entre a Polônia e a Irlanda outras curiosas afinidades. A última tática da Irlanda mesmo é imitada da Polônia. A Irlanda vai apelar para a Europa e é Victor Hugo quem falará em nome dela, num manifesto com o título de Opressor e Oprimido. Mas a Inglaterra realmente não se parece com a Rússia. Nem mesmo através da névoa da sensibilidade, através da paixão pela causa da Irlanda, o mais esclarecido dos liberalismos pode ser confundido com o mais boçal dos despotismos. E todavia a Inglaterra, para não perturbar os interesses tirânicos de um milhar de ricos proprietários, deixa na miséria 4 milhões de homens. Tem todo o território irlandês ocupado militarmente. Apenas um patriota começa a ter influência na Irlanda. Prende o patriota. Quando a eloquência dos deputados irlandeses se torna inquietadora, abafa, quebrando sem escrúpulos uma tradição parlamentar de séculos. Vai governar a Irlanda pela lei marcial, como qualquer czar. E para suspender os planos da Liga Agrária, viola os segredos das cartas. Esta questão da Irlanda apresenta-se tão complexa, tão confusa como o próprio caos antes da grande façanha de Jeová. Na Irlanda, começa por haver 3 nações distintas com interesses contraditórios: os irlandeses católicos, os irlandeses protestantes ou orangistas, os ingleses e proprietários escoceses. A questão da propriedade é sem dúvida a essencial, mas existem outras: a questão religiosa, a questão policial, a questão judicial, a questão municipal, etc, etc. E sobre cada uma dessas questões, é difícil achar 2 irlandeses de acordo. Cada aldeia se torna assim um campo de batalha, e como são eloquentes e sarcásticos, o grande fluxo labial, a paixão do epigrama, amplificam e azedam as dissensões. Mesmo dentro da Igreja Católica, que deveria conservar a tradição da unidade, tumultua a discórdia. O clero paroquial está em luta com os dignitários episcopais, e é raro que o clero de um condado não divirja de sentimentos e de predica com o clero do condado vizinho. No mundo dos patriotas revolucionários não existe uma harmonia melhor. A Liga Agrária não aceita os Fenians, e os Fenians abominam as tendências parlamentares dos Home Rulers, e dentro mesmo do partido dos Home Rulers há democratas e conservadores. É um numeroso conflito por toda a pobre Irlanda. Os irlandeses dizem, porém, que se lhes fosse dada a autonomia, horas depois de declarada a República Irlandesa, todas essas questões se resolveriam de per si e o país seria como um mar que amansa e fica em equilíbrio. Até agora, porém, essa falta de unidade é aduzida justamente como evidência dos perigos que teria essa autonomia. Os ingleses pensam sinceramente que no momento em que a Irlanda saísse de sob a tutela do bom senso e do saber inglês, no instante que essa raça impressionável, excitada, fanática e pouco culta fosse abandonada a si mesma, começaria uma guerra civil, uma guerra religiosa, diferentes guerras agrárias que bem depressa fariam da Verde Arryn um montão de ruínas numa poça de sangue. Se os irlandeses se não entendem bem sobre os males da Irlanda, os ingleses compreendem-se menos acerca dos remédios para a Irlanda. E a confusão em que se está provém principalmente da abundância da discussão. Não há vilota, ou mesmo aldeia da Inglaterra, que não tenha um jornal do tamanho da Gazeta de Notícias com 8 páginas e tipo cerrado. E de alto a baixo essa vastidão de papel, desde que começou a agitação da Liga Agrária, é ocupada por estudos e artigos sobre a Irlanda. Multiplique-se isto pelas 3 ou 4 mil gazetas que a pobre Inglaterra nutre sobre a sua epiderme. Juntem-se-lhe os artigos dos semanários, dos quinzenários, das revistas e dos magazines, os panfletos, as brochuras, os ensaios inumeráveis como as estrelas do céu, os livros e tratados de toda sorte, os discursos do parlamento, as arengas dos meetings, as conferências, os sermões, as controvérsias públicas, as lições, enfim, toda essa colossal literatura que nestes últimos meses tem tomado por assunto a Irlanda. E digam-me se, com todo este mundo de informação, de discussão, de teorias, de projetos, de sistemas, de opiniões, de imaginações, não é natural que o cérebro da Inglaterra esteja nesta questão da Irlanda perfeitamente desorganizado? O meu está, mas neste caos mental tenho ilustres companheiros. O grande Carlyle costumava dizer que a sinceridade e a elevação de alguns patriotas irlandeses era a única coisa nítida e clara que ele conseguia distinguir no escuro tumulto da confusão irlandesa. Há também outra coisa que se percebe bem. É que a população trabalhadora da Irlanda morre de fome e que a classe proprietária, os landlords, indignam-se e reclamam o auxílio da polícia inglesa quando os trabalhadores manifestam esta pretensão absurda e revolucionária: comer. Aqui está, por exemplo, sua graça, o Duque de Leicester, para não citar outros de nomes menos sonoros. Os seus rendimentos na Irlanda sobem a 400 contos de réis, e o infeliz tem ainda uns 200 contos mais das suas propriedades na Inglaterra. Este fidalgo, escuso talvez dizê-lo, não sofre frio e não passa fome. Por outro lado, a população de rendeiros que trabalham as suas terras e que com o seu suor e o seu esforço lhe arrancam do solo este rendimento, a única coisa que realmente tem é fome e frio. Mas este ano tiveram mais fome e mais frio que de costume. E lá foram em farrapos e com os pés nus sobre a neve suplicar a sua graça, o Duque de Leicester, que lhes fizessem uma diminuição de 10% das rendas, exageradas, absurdas e devoradoras. Sua graça respondeu pela boca dos seus administradores, naturalmente por sua própria boca: um duque inglês nunca fala senão com outro duque. Respondeu que as suas circunstâncias não lhe permitem essa liberalidade e que a repetição de uma tal súplica não podia ser tolerada. E os rendeiros de sua graça lá voltaram de cabeça baixa para o frio e para a fome. Direi de passagem que se o pedido, em lugar de ser feito pelos seus rendeiros da Irlanda, partisse dos seus rendeiros da Inglaterra, sua graça apressar-se-ia a satisfazê-lo rasgadamente. É porque a Irlanda é um país conquistado e, quando o proletário se queixa, a polícia fila-o pela gola. Mas, em Inglaterra, quando o operário inglês ergue a sua voz de leão, a polícia fica imóvel, os duques empalidecem e o edifício monárquico e feudal treme nas suas bases. Mas, a propósito de sua graça, o Duque de Leicester, gozemos o mais tempo possível esta ilustre companhia, quand on prend du duc, on ne saurait trop prendre. Deixem-me dizer-lhes, em resumo, quais são as relações agrárias entre um proprietário, um landlord e os seus rendeiros. O solo, é claro, pertence ao lord. Por que título, não sei. Talvez uma de suas avós, numa noite que estava mais decotada, atraísse o inconstante olhar do amável Carlos II, nos saraus galantes da restauração. Desse olhar provém, acaso, esta bela propriedade. O alegre Stuart era tão generoso. Tinha-se vivido tão pobremente, tão tristemente sob a ditadura puritana de Cromwell. Depois, se Carlos II tinha pouco dinheiro, o desgraçado recebia uma mesada do rei de França. Não lhe faltavam terras na Irlanda. 3 léguas de pastos ou de terreno arável por um beijo e os seus acessórios não é caro para um Stuart. E para uma fraca dama ou para seu esposo é um famoso negócio. Note-se, por Deus, note-se que eu estou fazendo essas suposições sobre um tipo de lord abstrato. Nem toda a minha simpatia pelos trabalhadores irlandeses me levaria a suspeitar das puríssimas senhoras da casa de Leicester. Como proprietário do solo, pois o Lorde arrenda-o às famílias que de geração em geração vivem nas suas terras. O irlandês prende-se ao solo como uma árvore pelas raízes, e muitas vezes prefere morrer a abandonar um torrão árido que o não nutre. A imigração irlandesa para a América sai principalmente da população operária das cidades. Ora, nos contratos de renda, o homem de trabalho está absolutamente à mercê do senhor da propriedade. O valor das rendas é puramente arbitrário. Não há tipo de renda baseado sobre a avaliação das terras. Existe o que se chama a avaliação de Griffith, feita há mais de 30 anos por um agrônomo desse nome. Mas esta avaliação, equitativa e favorável ao trabalhador, não é jamais aceitada pelos proprietários. Nisto está a origem de todas as misérias da Irlanda. As rendas, absurdamente elevadas, absorvem todo o produto da terra e o rendeiro escassamente pode viver, muito menos economizar. Além do solo, o proprietário deve fornecer a habitação e os instrumentos de trabalho. Se na fazenda não existe casa, ou se ela necessita reparações, o landlord dará naturalmente alguma madeira, uma mão cheia de pregos, um molho de colmo, para que o trabalhador erga a cabana miserável muito inferior como conforto aos currais dos nossos gados. E a esta generosidade regia o landlord juntará talvez um velho arado e um ferro de enxada. Mas estes dons são adiantamentos que ele sobrecarrega com preços duplos ou triplos do seu valor e de que se faz embolsar por prestações trimestrais. Não é possível ser mais grandioso ou mais nobre. Aqui está, pois, o rendeiro de posse de um teto, de um terreno e de ferramenta. Parece que só lhe resta começar a cultivar. Assim seria se não fosse na Irlanda. Mas a natureza, mãe fecunda e amante, comporta-se aqui ainda pior que os lords. Se a natureza tivesse assento na Câmara dos Pares de Inglaterra, não seria mais áspera, mais hostil ao pobre e mais avara de si mesma. A natureza, quando não se apresenta ao trabalhador irlandês sob o aspecto de solo pedregoso, mostra-se sob o aspecto de pântano. Oferece-lhe, de um lado, um penedo, do outro um charco, e diz-lhe com a sua ternura de mãe, escolhe, de qual preferes tirar tu os meios de subsistência? O pobre irlandês o que preferiria era ir-se embora, mas como por toda parte encontraria um proprietário igual, os mesmos pedregulhos e idênticos lamaçais, fica. E é então que se apresenta de novo a generosidade do Lord. Sua graça está pronta, porque sua graça é compassiva a escoar o pântano, a desempedrar o solo, a fazer melhoramentos na terra. Sua graça vai mesmo mais longe. Sua graça, Deus o recompense, oferece a semente. E mais ainda, sua graça, que a bênção dos céus o vista, dá os adubos. E aqui está um rendeiro feliz que tem a casa, os instrumentos, a semente, os adubos. Somente sua graça marca os preços que lhe convém os melhoramentos feitos à semente e os adubos. E no fim do ano, a renda, que era originalmente de 10 até em 25. Como os terrenos são pobres, os invernos abomináveis, o pobre rendeiro não pode pagar. Dirige-se então ao agiota ou ao lord mesmo. E desde esse momento está numa rede de dívidas, letras, colheitas empenhadas, juros acumulados, protestos, o demônio, de que jamais se poderá desenredar. O resultado é previsto. O Lord, pelo seu agente, penhora-o, apossa-se do grão que está nos celeiros, do gado que está nos currais, do pequeno bragal que está na aca, das arrecadas da mulher, das enxergas, e expulsa-o da casa e da propriedade, da casa que ele talvez construiu, da propriedade que ele com seu trabalho melhorou, tal qual como na meia-idade. Estas expulsões, que se chamam evictions, são o terror irlandês. Que há de fazer um miserável com mulher, crianças, às vezes uma avó entrevada, que se vê de uma hora para outra no meio de uma estrada, por um terrível inverno, sem um farrapo para se cobrir, sem uma códia de pão, sem casa, sem destino e sem esperança? E note-se que isto passa-se em regiões como as da Irlanda, pouco habitadas, com um casal de légua em légua. Esta falta de vizinhos torna essas expulsões mais terríveis. Quantas milhas a caminhar sob a chuva ou sob a neve, com as crianças chorando de fome, os doentes levados numa padiola, até que se encontre algum rendeiro mais feliz que ainda tenha um canto de cabana onde asile a família errante. Mas por pouco tempo, porque todos são pobres, todos estão endividados, todos ameaçados da expulsão. E durante esse tempo, sua graça banqueteia-se, bebe Chateau Margaux de 6.000 réis a garrafa, caça, etc., e aluga a fazenda de onde expulsou o miserável número 1 ao rendeiro número 2. Somente o número 2, como a encontra melhorada pelo antecedente, paga a mais cara, e depois de explorado, sugado, espremido, durante 2 ou 3 anos, é expulso, para dar lugar ao número 3. Este infeliz passa pelo mesmo processo de trituração, et sic per momnia. E as expulsões são inevitáveis porque, com a altura absurda das rendas, é impossível que o rendeiro as possa pagar e viver. Isto, como compreendem, é apenas um vago contorno da realidade, apontada nas suas feições essenciais. Descendo-se a detalhes, vê-se então uma horrorosa treva de injustiça e miséria. Mas como podem tais coisas passar-se no século XIX e ao lado do povo inglês? Como permite uma nação tão justa a existência de tanto opróbrio? Dirmião. Justamente essa pergunta fazia Victor Hugo a Dias Aparno, o chefe da Liga Agrária, na sua célebre entrevista. E eu responderei com as palavras de Aparno. Tais coisas passam-se no século XIX e o povo inglês não as sabia. Pelo menos eram-lhes contadas de tal modo que, em lugar de piedade, só sentia cólera. E isto é exato. Os males da Irlanda eram conhecidos pela voz dos seus agitadores. Mas estes homens, desde O'Connell, cometeram sempre o erro de misturar as queixas de um proletariado oprimido às aspirações da independência nacional, de sorte que a Inglaterra não atendia à reclamação dos trabalhadores pela irritação que lhe causavam as exigências dos patriotas. O povo inglês não pode ouvir falar em que a Irlanda se separe e se constitua em república, mas está pronto a ordenar que se lhe dê um justo regime de propriedade. O erro dos Fenians foi confundir a questão nacional com a questão agrária. O rendeiro miserável aparecia então aos ingleses com o aspecto de um rebelde à União. E envolvendo-os ambos no mesmo ódio, porque lhes supunha idênticas ambições, sufocou-se em discernimento a voz que só pedia pão e a voz que reclamava autonomia. E, todavia, o povo inglês sentiu sempre instintivamente que a Irlanda sofria. Muitas vezes pediu para ela uma reforma das leis agrárias. Era, porém, um pedir vago, sem coesão, mais a expressão de sensibilidades feridas do que a intimação da vontade nacional. De sorte que os parlamentos, saídos das classes que têm interesse em manter a Irlanda na miséria, contentavam-se em fazer reformas de detalhes, reformas insignificantes e imperceptíveis para dar uma satisfação à compaixão inglesa, e o regime antigo ficava inatacado como dantes. Mas isto bastava para que alguns humanitários dissessem com um suspiro de alívio: enfim, lá se fez alguma coisa pela Irlanda. De fato, não se tinha feito nada. Era, pois, necessário que a questão da propriedade fosse separada da questão da independência, que se fizesse um movimento legal dentro da Constituição com o fim exclusivo de terminar os abusos dos landlords, calando toda a ideia de arrancar a Irlanda ao Reino Unido. Então haveria a certeza de que o povo inglês, vendo a questão agrária e os seus horrores isoladamente, no seu relevo próprio, desembaraçada das declamações rebeldes e das agitações separatistas, determinasse dar a tantos males e tão antigos um remédio radical. Foi isto que tentou a Liga Agrária. Esta carta é longa. E apresentando esta formidável entidade, a Liga Agrária, eu devo fazer como o ilustre Ponson de Terrail, quando introduzia um novo personagem, o herói providencial, num fim de folhetim. Deixar a história das suas façanhas, das suas virtudes e da sua beleza com um interesse suspenso até o folhetim seguinte. Não se esqueçam que ficamos no momento em que, neste palco da história irlandesa, subitamente aparece ao fundo, misteriosa e grave, a Liga Agrária. Fim da sessão 7. Gravado por Adriana Saciotto.